meses que atravessamos, não houve guerra no meu Brasil. É bem verdade que em todo tempo crime ou roubo sempre existiu. Homem perverso e sem temor, os bons conselhos nunca ouviu. Infelizmente existe aquele que o amor de Deus nunca sentiu. O verde, amarelo, azul, cor de anil, um ano chegou e o outro partiu. Unidos roguemos ao Senhor do céu a paz contínua no grande Brasil. Foi 12 meses que atravessamos, vendo a paz reinar no Brasil. Existe um ser muito poderoso que nos protege do céu de anil. Uns teve um sonho realizado, outro sonhou, mas não conseguiu. Mesmo assim a paz existiu, ninguém precisou usar o fuzil. O verde, amarelo, azul, cor de anil, um ano chegou e o outro partiu. Unidos roguemos ao Senhor do céu a paz contínua no grande Brasil. Foi 12 meses que se passaram, Deus tem guardado o meu Brasil. O ano velho deixou saudade, pois nesta noite se despediu. O ano novo aproximou, com toda a força o substituiu. O nosso adeus ao ano velho, que na imensidão pra sempre sumiu. O verde, amarelo, azul, cor de anil, um ano chegou e o outro partiu. Unidos roguemos ao Senhor do céu a paz contínua no grande Brasil. Thank you.